Bom, Fábio Kersch, pesquisador da Fundação Casa de Lula Bossi, cientista político pela USP, passou pelo governo e desde 1990 estuda a questão do Ministério Público. Ele está agora nos Estados Unidos fazendo um pós-doutor sobre esse tema da política brasileira e o papel do Ministério Público, e é de lá que ele conversa conosco, aqui através do Skype. Boa tarde, Fábio. Oi, Nacife, tudo bem? Tudo bom? Conta um pouquinho o início dessas pesquisas. O que te levou a chegar nelas? Na verdade, Nacife, eu ainda na graduação na faculdade na USP, eu me um projeto de iniciação científica, eu fui trabalhar com a professora Maria Teresa Sadek, com o professor Rogério Arantes, num trabalho pioneiro, estudando tanto o judiciário quanto o Ministério Público. Então, eu fiz parte desse momento. Tinha dois polos no Brasil, né? No Rio, um pessoal do antigo IUPED, Isso. que também estudava o tema, e no IDESP, do qual eu fiz parte com o Rogério Arantes e com a professora Maria Teresa Sadek. Tá, esse estudo, inclusive, é uma referência, esse eu participava. E o que chamou a atenção para estudar o Ministério Público na época? Olha, assim, para fazer justiça, talvez uma pessoa muito importante, talvez até valha um dia você conversar, se você já não fez, que é o professor Rogério Arantes, professor da USP, fez o primeiro trabalho sobre o tema. O que me chamou a atenção e nessa equipe eu comecei a ter contato com o Ministério Público e tentar entender um pouco esse papel político que eles desempenham, especialmente após a Constituição de 88. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre eles, né? Encontrando uma dificuldade. Como o tema era muito novo, tinha muito pouca bibliografia, né? Então, o que eu fiz especialmente no meu doutorado? Eu usei, que uma parte eu também fiz aqui nos Estados Unidos, eu usei a literatura sobre burocracia, sobre atores não eleitos do Estado, e, de certa forma, apliquei para entender o Ministério Público. Então, aqui me ajudou muito a criar um instrumental teórico para poder entender essa instituição, porque é nova. Se você for pesquisar hoje no Brasil, ainda tem muitos poucos trabalhos sobre o Ministério Público, né? Tá, a gente tem o Ministério Público que emerge lá da Constituinte, era o Ministério Público que vende a ideia da defesa das minorias, defesa das liberdades democráticas. Hoje a gente vê um outro perfil de Ministério Público. O que que significa? Significa que a lógica da corporação burocrática se sobrepõe a eventuais princípios políticos ou ideológicos? Olha, assim, esse modelo de Ministério Público é marcado principalmente pela Constituição de 88. A Constituição de 88 dá três instrumentos, vamos dizer assim, para o Ministério Público, né? Dá discricionariedade, quer dizer, o direito de poder fazer ou não fazer em vários assuntos. Dá instrumentos de poder, né? Ação, civil, ação penal, inquérito civil, TAC. E da autonomia. A autonomia aqui se refere não só ao Ministério Público institucionalmente em relação a atores externos, como internamente também. O promotor, o procurador tem muita autonomia frente a uma suposta chefia do Ministério Público. Essa combinação é consagrada em 1988. E fazia um pouco de sentido na época, né? A Constituição, cheia de direitos sociais, na democracia, criar uma instituição é que supostamente defenderia esses interesses. Quer dizer, fazia um certo sentido. A questão é, primeiro, criamos realmente uma jabuticaba. Eu estudei várias democracias no mundo, o modelo de Ministério Público no Brasil é único. Nos Estados Unidos, o Ministério Público é um agente do Poder Executivo. Tem dois modelos básicos aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o que eles chamam o DA, que é o promotor local, que é o District Attorney. Ele é eleito em 45 estados, 50 estados americanos, ele é eleito por voto direto. Ou seja, ele faz campanha eleitoral. Ele presta contas, a cada 2 anos ele vai lá, vota em mim porque eu combati a criminalidade, porque eu prendi tantas pessoas, tal. Esse é o modelo. E tem um modelo federal que é indicado pelo presidente dos Estados Unidos, que é mais ou menos o modelo que a gente tinha antes de 88, embora não tenha uma carreira estruturada. Eles são, salvo engano, acho que 94 procuradores que são apontados pelo governo para exercer um papel também de defesa do governo do Estado americano. E podem ser demitidos a qualquer momento sem prestar satisfações. Pode ser demitido a qualquer momento. É um cargo. Tem lá os controles com o Senado, com o Congresso, mas é um cargo do presidente, que é o modelo mais comum, assim, desculpa te interromper. Você pode generalizar, se você chegar num lugar e falar assim, como é que é o agente responsável pela ação penal? Quer dizer, todo Estado democrático tem um ator responsável pela ação penal. Né? Você pode, se você não souber nenhuma característica, você pode arriscar. Falar o seguinte, provavelmente esse Ministério Público, ele é ligado ao Poder Judiciário, se não formalmente, pelo menos na prática, e o chefe dessa instituição responde ao chefe, ao ministro da Justiça, portanto ao governo. Esse é o modelo mais comum. As exceções são, pelo menos os países, vamos dizer assim, mais envolvidos com a justiça democrática. O Brasil, que tem esse Ministério Público autônomo, a gente tem esse promotor local americano, que é eleito, e o Ministério Público italiano, que é um modelo ainda mais complicado que o brasileiro, às vezes muito lembrado, com um grande exemplo, com a da Operação Mãos Limpas, mas lá a função, o judiciário e o Ministério Público são a mesma carreira. Ou seja, ao longo da carreira, a pessoa pode virar promotor numa certa época e juiz numa outra. Nada. Inclusive na Operação Mãos Limpas, hoje não é mais permitido nos Estados Unidos, na Itália, desculpa, mas em alguns casos em que o procurador entrou com a ação, depois ele virou juiz e ele mesmo julgou a ação que ele foi, que ele promoveu. Existem casos, inclusive, desses na Itália. Só para entender uma coisa, os Estados Unidos, com o senso, o pragmatismo deles de saber que uma federação você precisa ter um executivo forte, eles subordinam o Ministério Público ao executivo para evitar que o Ministério Público seja um fator de instabilidade. Mas, por outro lado, o procurador é o único que pode processar o presidente. De que maneira que são compatibilizadas essas duas missões? Nos Estados Unidos, o sistema é o seguinte, como obviamente há essa limitação, né? Se você tem alguém ligado ao presidente, em um caso de o presidente a ser investigado, pode limitar, há o que eles chamam de um promotor independente. Você deve lembrar disso, Nassif. No caso do Clinton, tinha um promotor independente. Ele foi indicado, era um professor universitário de Harvard, que foi indicado, sabe, lembra, pelo Congresso. Pelo Congresso. Então, ele ganha poderes especiais para investigar. É alguém de fora da estrutura da procuradoria. Porque ele se reconhece realmente. Mas, assim, tudo tem vantagens e desvantagens do ponto de vista institucional. É lógico que o alto grau de autonomia do Ministério Público Brasileiro, teoricamente, tem vantagens porque dá realmente independência para os membros do Ministério Público poderem investigar, inclusive, membros do Executivo. Mas, por outro lado, a desvantagem é que a sociedade como um todo tem menos instrumentos de controle e de acompanhamento e fiscalização da ação desses atores. O modelo americano também tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que o eleitor, de certa forma, pode controlar esses atores porque vota para o presidente, ele pode sancionar, ele pode falar, eu gostei da atuação, portanto eu quero que o presidente continue, inclusive do ponto de vista da atuação dos seus promotores, mas a desvantagem é que pode surgir esses empecilhos quando a promotoria tem que investigar o presidente. A solução que eles acharam aqui foi a possibilidade de se indicar alguém independente para investigar o presidente dos Estados Unidos. Tá. O Fábio, no caso brasileiro, nós tínhamos lá o Aristides Junqueira, lá atrás, que pela primeira vez dá uma visão mais política para o Ministério Público, depois tivemos fases dos chamados engavetadores, tivemos os tuiuiús que tentam dar um dinamismo maior para o Ministério Público, e agora Rodrigo Janot, que era um tuiuiú, que rompe com os tuiuiús. Como que se deram essas transformações? Olha, eu vou tentar explicar mais do ponto de vista institucional, como é que pode surgir esse tipo de personagem. Tá. O Fernando Henrique, na verdade, ele cumpriu exatamente a lei. O que ele fez? Ele indicava quem ele queria. O Senado, que ele tinha maioria, confirmava aquele nome. Ou seja, do ponto de vista da racionalidade do candidato a procurador-geral, era racional ele tentar não desagradar o seu grande eleitor. Quem é o grande eleitor naquela época? Era o presidente da República. Isso. Então, o procurador-geral exercia o seu mandato de olho no seu grande eleitor. O Lula e a Dilma, eles invertem isso de uma maneira que a gente está vendo, de certa forma, as consequências hoje, sem mudar a lei, diga-se de passagem. Quando a Dilma fala que garantiu a autonomia do Ministério Público, ela tem razão, porque ela fez isso, inclusive, sem mudar a lei. O que o Lula começou fazendo e a Dilma continuou? Eles aceitam, informalmente, uma lista tríplice votada pelos próprios membros do Ministério Público Federal e indicam o mais votado. O que significa do ponto de vista institucional? É racional para esse ator, esse candidato a procurador-geral, não mais observar os desejos do presidente, mas observar os desejos dos seus pares. Ou seja, inverte-se totalmente a racionalidade do pressuposto é que o candidato quer ganhar e quer continuar no poder. Então, Lula e Dilma, de certa forma, nesse aspecto, alimentaram um monstro que tenta devorá-los. Porque criaram um instrumento informal, que, aliás, o Temer não é obrigado a continuar, pode ser que o Temer mude de novo e adote o padrão Fernando Henrique, onde deu uma autonomia, e do meu ponto de vista, não necessariamente mais democrático. É uma ilusão achar que quem claro. O coração vota que é mais democrático, não necessariamente. Democrático é voto popular, pô. Claro, o tipo de campanha, inclusive, que pode ser feita, pode ser também absolutamente corporativa. Vote em mim que eu vou te dar mais benefícios, vote em mim que eu vou garantir mais festas. Isso tem nada de democrático. Democrático, aliás, do meu ponto de vista, é quando há um mecanismo de controle entre os poderes, onde o chefe do executivo e o parlamento também participam da escolha, dando alguma oxigenação democrática ao processo. Dentro do Ministério Público, tem um pessoal ligado à área de direitos humanos que tem conseguido grandes vitórias aí, civilizatórias e tudo. E tem pessoal da área penal que foi o último a aceitar, inclusive, as ações contra a ditadura e tudo. Teve que vir a área humana lá, abrindo ações cíveis, porque a área penal não queria. Você chegou a tentar traçar o perfil desses diversos subgrupos aí dentro do Ministério Público? Olha, Nassif, é possível a gente falar o seguinte, quando a gente fala o Ministério Público Brasileiro, na verdade, a gente não está sendo rigoroso. É possível a gente falar ministérios públicos e mais do que isso, é possível a gente falar em 10 mil promotores com alta discricionalidade e autonomia para atuarem de uma maneira pouco previsível e não uniforme. Então, você pode ter uma cidade onde tem um promotor mais combativo, por exemplo, na defesa de questões ambientais, e numa outra cidade um promotor mais burocrático, que não quer confusão, mais acomodado, e eles têm poucos instrumentos institucionais, o procurador-geral, inclusive, tem poucos instrumentos institucionais para incentivar, para gerar, estimular determinados comportamentos. Ou seja, é uma instituição que dá muita liberdade eu gosto de uma frase do Vanderlei Guilherme, que fala o seguinte: quando as instituições falham, resta o caráter. É isso. O Ministério Público, do ponto de vista de modelo institucional, é uma instituição que deixa muito frouxo, que molda pouco comportamentos e, portanto, garante muita autonomia para caráter. Aí você não sabe o que faz. Então, se você tiver sorte, você tem um motor combativo. Se você não tiver, você não tem. Isso é um modelo institucional horrível. Quer dizer, como é que você pode construir um modelo que é baseado no acaso, na sorte? Mas se você tiver sorte, você tem um combativo. Se você não tiver, não tem. Esse é um erro, acho que, do ponto de vista da construção institucional. Mas o fator, que é o fato do julgamento, a maior ou menor visibilidade do procurador, dependendo da mídia também. Isso aí também acaba selecionando o comportamento deles aí. Mas eles são muito bons em comunicação, Nassif. Se você lembrar, tiveram dois grandes momentos que a atuação dos promotores, do ponto de vista de comunicação, foi muito inteligente e tem a ver com o que você está falando. O primeiro foi, você lembra lá atrás da chamada Lei da Mordaça? Sim. O que era a Lei da Mordaça? Era regular que o promotor, inclusive delegado também, não era só o Ministério Público, tivesse certas restrições para falar antes do fim do processo. Que o que eles fizeram? Carimbaram aquilo como mordaça. Ou seja, se você questionar aquilo, você é a favor da mordaça. É. Como eles também foram muito bons em comunicação, quando eles, agora na PEC 37, que falava, regulava a questão de quem pode ou não investigar, conduzir um inquérito penal, que na minha opinião, o Constituinte falou que o Ministério Público não podia investigar, o que eles fizeram? A PEC da impunidade. Ou seja, eles criam selos, simplificam debates que são muito complexos e deixam as pessoas, inclusive do ponto de vista do debate, muito amarradas. É porque você é a favor da impunidade? Os 10 mandamentos aí. Então, a mídia, eu lembro na época também, que a mídia, e tem trabalhos sobre isso, a mídia fazia uma coisa que alimentava. Um dia a mídia fazia uma denúncia baseada, fazia uma manchete baseada em uma denúncia de um promotor, que no dia, a suíte vinha com esse promotor comentando, e uma alimentação. É sim, faz parte, há vários indícios, que é parte da estratégia do Ministério Público, isso desde antes do Ministério Público Federal ter esse protagonismo do combate à corrupção, mesmo nos Ministérios Públicos atuais, de se utilizar da mídia para, de certa forma, gerar um julgamento que não é só jurídico, mas um julgamento político. Eu lembro, por exemplo, de casos, um promotor que entrou com uma ação para aumentar o salário mínimo. Obviamente, ele não tinha nenhuma expectativa de ganhar isso do ponto de vista jurídico, mas ele sabia que, do ponto de vista mediático, isso tem um impacto. Então, o Ministério Público sabe usar muito bem a comunicação. A PEC 37, a Lei da Moderação, são bons exemplos disso, e a atuação dele junto com fontes da imprensa é uma coisa digna de nota, inclusive para ter gente que estudou isso. Eu tenho um episódio que eu participei denunciando aí, uma procuradora lá na procuradoria, Delcio Cruzeiro. Dois procuradores vazam denúncias contra ela no Correio Brasiliense, saem no Correio Brasiliense, em off, com base no que saiu no Correio Brasiliense, eles entram com uma representação contra ela. Esse jogo é complicado. E quais que tem que ser os mecanismos de controle ou de prestação de contas aí do Ministério Público na quadra nova? Assim, eu brinco sempre o seguinte, nós, cientistas políticos, e principalmente essa escola do constitucionalista, a gente é como um crítico de cinema, a gente escreve sobre o filme, mas não faz o filme. Quer dizer, eu estudo a instituição, mas não necessariamente tem dilemas. Não é, a construção institucional não é uma coisa simples. Agora, tem alguns pressupostos que a gente deveria respeitar. O Madison, eu gosto também dessa outra frase, o Madison, que é um dos pais fundadores aqui da democracia americana, falava que nenhum homem é anjo, que se fosse anjo, não precisava de governo. Claro. Ou seja, precisa de controle. Todo ator público precisa de controle. O Ministério Público, quando um promotor faz um concurso, ele não ganha asas. Ele continua sendo um homem, ele precisa prestar contas e ser passível de responsabilização dos seus atos. Isso é próprio da essência da democracia. Quando a gente, eu e outros pesquisadores, a gente levanta alguns problemas institucionais do Ministério Público, ninguém está falando aqui, obviamente, acabar com o Ministério Público ou não reconhecer que existem iniciativas importantes, tal. Mas aqui eu diria, democrático, você ter uma instituição, com mais boa vontade que ela tenha, que não preste contas e não seja passível de responsabilização. Eu lembro de uma frase, hoje estou citando muita frase. Né? Tá bem, são boas. Uma frase que até o título do meu livro, eu me apropriei disso, que é o do Montesquieu, que falava o seguinte: até a virtude precisa de limites. Ô Fábio, e a consequência normal da falta de controles, do excesso de poder, é que em breve vão aparecer abusos aí, não tem dúvida. Se qualquer procurador tem o poder hoje de, uma mera denúncia, cometer um assassinato de reputação, e como as virtudes exigem alguma forma de controle, é evidente que vão acontecer abusos aí. E Nassif, o que me chama mais atenção é o seguinte, que a gente também é um aprendizado institucional. Essa decisão, essa combinação de institucionalidade, instrumentos, autonomia, foi decidida em 88. Esse modelo de Ministério Público que a gente viu nascer, se fortalecer em 88, com institucionalidade, autonomia, instrumentos de poder, ele já está fazendo muitos anos, né? E a gente, em vez de aprender, de certa forma, tentar aprimorar, a gente, eu falo a sociedade, de certa forma, o governo, inclusive os governos do PT e tal, deram mais poderes ainda para o Ministério Público. Eu vou te dar exemplos. A Lei 12.850, delação premiada, foi no governo Dilma. A indicação do Procurador-Geral, que é esse instrumento que a gente já conversou aqui, foi no governo Lula. E tiveram outras duas novidades uma foi iniciativa do Lula, mas que não surtiu o efeito desejado, e a outra foi uma iniciativa do Supremo. O que é isso? Primeiro, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi uma ideia lá atrás, no comecinho do governo Lula, no primeiro governo Lula, que era uma ideia de se criar um órgão que limitasse, que acompanhasse, fiscalizasse o Ministério Público. Mas, na verdade, a composição dele é formada pela maioria por membros do próprio Ministério Público. É isso. Então, foi efetivamente não aconteceu. Quer dizer, é uma corregedoria turbinada. Né? Não é um instrumento de accountability, como a gente diz na ciência política, ou seja, de um ator externo que pode acompanhar e eventualmente responsabilizar efetivamente a atuação. Então, essa foi uma iniciativa também do governo Lula. E a outra, que eu acho que é uma coisa também, foi outra jogada de comunicação muito inteligente do ponto de vista do Ministério Público, que foi a autorização pelo Supremo da condução de inquérito penal pelo Ministério Público. Eu estudei a Constituinte, os debates constituintes que criaram esse modelo de Ministério Público. E os constituintes tinham clareza, eles não autorizaram, eles não queriam que o Ministério Público investigasse. Eles fizeram uma separação de tarefas. A polícia investiga, o Ministério Público acusa, o Poder Judiciário julga. Era claro isso. O Supremo decidiu, no meu ponto de vista, de certa forma legislando, que vai contra a vontade do constituinte, que o Ministério Público pode também conduzir o inquérito penal, ou seja, mais poder para eles. E qual que era o discurso na época dos promotores? Ah, a gente pode conduzir porque todos os países se conduzem. Ah, a Itália conduz, Estados Unidos conduz. É verdade. Só que eles não contam o outro lado da moeda. Se conduz investigação, só que se presta contas para outros atores. Né? Ou seja, o Ministério Público conduzir investigações penais realmente não é estranho do ponto de vista perspectiva comparada. Agora, o que é estranho é poder conduzir investigações e não prestar contas para ninguém. E isso tudo foi feito depois de 88, ou seja, em 88 a gente se cria uma instituição única, com muita autonomia, muito poder, e ao longo desses anos, o que a gente fez, em vez de até aprender com os erros, consertando aqui e ali, não, a gente foi construindo uma instituição cada vez mais forte, cada vez mais autônoma, cada vez com mais poder. Maravilha, Fábio!